Arriba tapa macassa para Bahia. Cantar um samba. Eu quero ver você dançar, boa no bem bato bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. Pra tudo acontecer, vou te esclarecer, deixa eu te dizer, baby, meu papo é reto. Às vezes faltando um pouco de nexo. A vida só falta você. Oh, chega mais pra cá, deixa eu te levar, deixa tudo acontecer. Chega de sei lá, se como é que tá, fica doida no rolê. Oh, deixa quieto. Oh, deixa essa onda bater. Você dança a bola no bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. Eu quero ver você dançar a bola no bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba.